972, 3 horas e 15, é autonomia, está com 5 a bordo, alternando Guarulhos. Lima, táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. O Rio 5972, QNH 1011. Gente do ajuste, prossegue Juliette Alfa, chama no ponto de espera da 10 para a decolagem. Gol 9075, livre pouso na 10.011 o altímetro, que, o vento 080 graus com uma dúzia de nós. Autorizado o pouso na 10, QNH 10, no ano por gol 9075, trem baixo travado. M604, submantém o nível 370, chame agora Centro Recife no 25.45, alterna no 26.85. 2545, alterna, senhor. 12685 é secundário. 2635, boa. Boa noite. Localizador, tá 3305. C3305, passando durante o momento, complete aproximação e chame a torre no 8, decimal 95. 295. O ponto espera pronto e aguardando 5972. O Rio 5972 está pronto para decolagem, confirma. Afirmativo. Autorizado, tem condição de decolagem sem parada, Rio 5972? Afirmativo, tem condições. Com a linha decola sem parada, o vento 070 graus, 9 nós, que negar 1011, Rio 5972. A linha decola 5972. 19075, seu solo faz 34, o Libéria direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Será à direita, Alfa, chamarante da Juliette, gol 907. Torre, Altan, 3305, trem checado. 3305, boa noite, aguarde pista livre, tem um cargueiro iniciando a rolagem agora. Manda ele embora, estou passando externo, obrigado. Gente, ele já está iniciando. Para o táxi, o Oxené 6224, com 107 a bordo, 1 hora e 55 de autonomia, alternando Recife. Lindo táxi à direita, QNH 1012, chame pronto para a decolagem, Oxené. Rodará pronto, Oxené 6224. 3305, livre pouso na 10, o vento 080 graus, 8 nós, o altímetro no 012. 7, teve pouso. O Rio 5972 decolou aos 36, ao controle 198. Bom voo e boa noite. Muito grato, até logo. Chegada a Mário, 5000, gol 10, sentimento. Controle Salvador, Rio 5972, boa. Rio 5972, contato radar na decolagem, voo Leda da presente, submantém o nível 320. A proa de Leda, ascensão 320-5972. Quero 9075, ingresse via Índia, portão 03. Via Índia, portão 03, 9075. É, o gol 9075 pode ingressar via Juliette? Afirmativo. Pronto, 6224. 6224 ali, mantendo zero. Mantendo zero, 6224. Portão 3305 no solo aos 38, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 07. Livra à direita, Alfa e Juliette até o 07, 3305 na tanque. Oceania 6224, livre decolagem da 10, o vento 070 graus, uma dezena de nós. Decolagem autorizada, está pressionando zero, Oceania 6224. Oceania 6224, decolou aos 40, controle em 198, boa noite. 198, boa noite, 6224. Controle Salvador, muito boa noite, Oceania 6224, passando 1.500 pés na Fuca, Aru. Oceania 6224, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 190. 190, 6224. Correção, Rio 5972, submantém o nível 320. Chame agora Centro Recife na 33.25, alterna na 25.1. Cliente, chama agora Recife, 13325, alterna 1251. Muito grato, boa noite. Boa noite. Bona 076, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0 na 2, autorizado LSXR da pista na 0, reporta estabilizado. 2.012, reportaremos estabilizado LS, gol 1 na 076. Controle Salvador, Xané 6224. Prossiga. Solicito nível 130 para Aracaju, como final. Subi, mantém o nível no 30, 6224. Subindo para 130, Xané 6224. Conde da Presente, 6224. Conde da Presente, 6224. Localizador, bom, 076 e agora, sendo glide só. 076, passando Duna no momento, complete a aproximação e chame a torre, 98, decimal 95. 7895, chamarei, obrigado. Torre, gol 1076, está ILS, está checado e listado. Aguarde, mantenha a aproximação, aguarde a autorização para o pouso, gol 1076, boa noite. É, boa noite, aguardando. Bruno 076, o vento 080 graus com 8 nós, tá livre pouso na 10. QNH no 012. Vento no 012, livre pouso na 10, gol 076. Buenas 5344 da Trip, com informação Alfa. Trip 5344, assina identificação na proa de TAP, desse mantém o nível 050, ajuste na 012. Identificou, voando em TAP 5000-1012, Trip 5344. 1076 no solo ao 53, primeira direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 05. Na primeira direita, Alfa Juliette 05, gol 10, 76. Quatro, serviço radar terminado, 62 milhas nordeste do VOR de Salvador, mantém o nível no 30 e chame Aracaju no 20 decimal 3. 203, boa noite, chame 224. Boa noite. Salvador, total 9908, final. Total 9908, bom dia. Tá pronto a copa 320, Guarulhos? Afirma. Total 9908, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. De acordo com a rota do plano, é posição CRAT, após direto GRUF, direto MOGA, direto FAIT, direto Dogba, e após segue conforme preenchido. Decola da 10, curva direita, subida da El Leda e após CRAT. O transponder é 5047, controle 1980, cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 320, via rota do plano. CC CRAT, CC GRUF, CC BARCA, CT Dogba, CT Madanga, que prossegue, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, CRAT. 047, chama com 3, Salvador, 9908. 9908, correto, cotejamento, chame pronto para o puxo acionamento. Chamarei. Salvador, boa noite. Torre Salvador, boa noite. É o Gol 9071, com informação, Charlie. Gol 9071, boa noite. Tá pronto a cota 340, ponto seguro? Afirmativo, prossiga. Autorizado para ponto seguro, nível de voo 340, a rota direta, decola da cabeceira 10, curva direita, subida da Eulida, após Bidev e após direto para Porto Seguro, transponder 5037.